Daqui a pouco você vai conhecer quem são. Você vai ver quem são, o que pensam e como agem. Eles não estão atrás de dinheiro.